Exato, 1754. Complete final ILS, chame a torre na frequência 118.95. 395, 1754. Meia zero zero, autorizado de chegada a Mari. Desce e mantenha 050, vigilância radar. A Mari para 50, pode chamar o centro, chama 6254. Afirmativo, chame em 13325. 3325. Zero dois cinco, direto Morro de São Paulo, correção, direto seria aqui no Romeológico. Bom, suba 2.500 inicialmente. Pode para o táxi. Giro César, estava do ground. Tango Yankee Delta Charlie, controle. Prossiga, amigo. O Yankee Delta Charlie, o senhor, o controle fez várias chamadas anteriormente. O senhor está variando aí sua altitude, chegou a atingir até 1.400 pés, sem autorização desse controle dentro da CTR, ok? O senhor está interferindo com vários tráfegos aí que estão aproximando. E o controle está efetuando várias chamadas e não tem nenhuma resposta do seu tráfego, confirme. Ok, é só os caras usar o campo dado rádio aqui e não perceber, entendeu? Ok, Sérgio, será reportada aí essa situação? Mantenha mil pés, ok? Mil pés. E se for necessitar variar a altitude, informe o controle, aguardando autorização. Ok, meu, obrigado aí, desculpa. Sou 407 metros, solo aos 47, vou livrar direito no 21.9. 219 Vidrão, 407 metros, muito obrigado. Já no táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Victor Mike Quebec. Salvador, Azul 407, ganhando na Fox Trot. Azul 4076, autorizado ataque Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, 4076. Tá pra cá? Sim. Ok, vai livrar aqui o área da do litoral e vai seguir pra 324, mantendo mil pés, ok? Ok. Lado ingresso, é pote alinhado e pronto para decolagem, Quebec. Eco Zulu 9M para informações de voo alerta, chame centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Controle, Salvador, boa tarde, 3-2-3, 2-4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 0 desce para 3.000 pés, ajuste... Não, desce para 3.500 pés, ajuste na 0 no 5. 3.500. Se a porta aqui pedir só de forma a ingressar no pátio 3, por gentileza. De forma a liberar a entrada nas vias. Confirma a informação 3895. Só 3895 irá poder pedir solo de forma no push, para fazer um push de forma a ingressar no pátio 3, liberando a entrada na Juliette. Presidente, vai coordenar então, chamada para o táxi. Para o táxi web 6741, cono 1, 45 a bordo, 4 horas e 10, alternando com. Aguarde autorização para subir ao 025, visa mais que bem. Vai bem, fingir vai manter 1000. Então, 3895 já iniciou o push? Está iniciando o 3895. Parada. Então, 3895, então aguarde a passagem do bug da web, que está no. Está taxando no momento no 0. É para aguardar o web, então, 3895. Isso, aguarde o web. Web 6741, autorizar ataque até o ponto de espera. Ataque principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre. 1118 decimal 95, ajuste 1015. Índia, 295, ajustado 1045. Salô, Salvador. Boa tarde, Web 6721. Informação Papá 330, portaria. Web 6721, informação Papá. Confere. Índia, autorizar 330, aguarde autorização. Está aguardando, 6721. Só 3295, mantendo o portão 05, aguarde a passagem do TAN, do Airbus da TAN, que está no, na Juliette. A gente vai aguardar o Airbus na Juliette, 3295. Azul 4076, autorizado ingresso na Juliette, remota 1-3. Ingresso Juliette com o meu 1-3, está zero aqui. Graus, 1-2, nosso. Autorizado, já decolando na 1-0, web 6741. Só 3895, irá aguardar a passagem do Embraer da Azul e o Boeing da Gol. Por gentileza, aguarde. Então vai aguardar. Juliette, 754. 754, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Juliette 08, 754. Agora autorização. Aguarde, cadê? Controle AM Delta Charlie. Sim. Ok, agora está livrando a área do presente e está seguindo para o litoral, ok? Aqui do porto, mantendo 500 pés, tá? Na 00302.000 pés, ajuste na 05, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reportará. Boa, minha gente. Web Webjet 6741 decola ao 55. Controle 120 decimal 8. 208, boa. Boa. Salvador AB 6741, cruza 1 em 500 na Dael. Base 6741, bom dia, contato radar, saída da El, submantenha 340. 340, com referência pode voar da El? Liberado. Não pode parar, tá? Não precisa fazer um coordenado que solo de forma para ingressar no pátio 3, não. Pode puxar normalmente. Só 3, 2, 4, 6. Então, pro pátio 3. Então, há necessidade. Tá certo, então, mal, então, obrigado. Confirme. Papapá, Mike de Lechonel. Prossiga para retorno. Afirmo, senhor. Estou aqui na vertical da estrada do Coco, altura de buraquinho para buscar vida para regresso atrás da Bata. Está presente, autorizada aproximação direta para a Bata, reporte solo controlado, vento no 40 graus, no 09. Ajuste no 015, Mike Juliette Romeu. No 015, autorizado, está presente. Final para a Bata, reportará no solo controlado, Romeu. Está autorizado, nível 330, Salvador, da escola da 190, curva à esquerda. Na saída Momo, prosseguir com o primeiro aeroporto, pessoal, na base, adicionar a 5060 e o controle 208, 6721. Sabe 6721, transponder 5066 e primeira curva à esquerda, com saída Momo, tensão prosseguir. 5066, Momo, prosseguir, primeira curva à esquerda. Cotejo 5066 no transponder, web 6721. 5066, eu vou 6721. Web 6721, no cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 04. Botará. Realizado, vou 600. Gente, complete seu nosso metrô, Rio 98, decimal 95. 29. Confirme. Apolo 62, 1500 pés com Rodovia Cruz, reposta através de Paripe. Tarde, 600, NLE. Cuido 600, boa, complete aproximação, guarde eixo, dá 10 livre, número 1 para pouso, vento no 30 graus, 129. Ajuste no 05, forma, temos helicóptero agora na CUT, sinal prosseguindo para o pátio 4. Vamos aí, eixo da pista livre. Gente, o gol 600 agora na pista livre. Desça para 1.500 pés, ajuste 1.04. Solo Salvador, 03-295, PAB 1.80, Altena Galeão, 4 horas, tá? 1.80, Galeão, confirma autonomia? 4 horas. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera. Via parte principal, entra no ponto de espera, chamar a torre 118 decimal 95, ajuste 1014. Pátio, entra no ponto de espera, 1295, 1014, 3295. Ao 59, livrando frequência. Pátio, 1025, Paulo Mendes. Thank you. Okay, Shock 07, maintain your position and might just cross the runway 10, okay? Your correct flight level is flight level 260, okay? 260 your flight level, and your airway is upwards of 17. Okay, 260, okay? 260. Correct, standing by to the cross the runway 10. Ali mantém pisto no zero. Ali mantém o nosso zero. Shock 07, clear across runway 10. Solo 600 no solo 01, na livrar direita, chame o solo no 21 no desponável. Clear taxi by taxiway Alpha and after taxiway Juliet in India. Stand by, route point right for takeoff. Copiado, Kilo Romeo 1. Nada decolagem, vento 1 no 40 graus, 1 no 0 graus. Rotatória, reposta com divisão, Apolo 62. Fechada rotatória. Tá 3283, boa. Tem autorizado pouso pisto no zero, vento 1 no 40 graus, 1 no 0 nosso. Ajuste 1 no 0, 1 no 4. Livre pouso no zero, até 3283. Tá 3895, decola o 03, controle 120, decimal 8. 1208. Bom dia. Bom dia. Gente, eu vou de copa. E aí, tipo, Papá Romeu. Gol no 924, boa tarde, identifique, chega da Mari, vê se mantém a nível 050. 050, pode voar, tá? Pousou, mantém o road point, stand by for takeoff. Road position. Comandante Salvador, boa tarde, passaredo 2230, passaredo. Passaredo 2230, boa tarde, identifique chegada manda e se mantém a nível 060. Chegada manda 060, passaredo 2230. Juliette, Bravo Delta, prossiga. Romeu. Dan 3895, poderia voar da El? Autorizado Leda da presença, Dan 3895. Muito obrigado, senhorita. Voando Leda, Dan 3895. Mando Juliette, Bravo Delta, Vou ir na Pro hoje de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Quando no ideal, desça para nível 050. Sim, estou indo na proa da rotatória, quando o Daniel desce para o nível 503. Viés de gravidade. Informe pouso no 17. Será pousar na posição no 7, viés de gravidade. Nossa, intenção é 1-0, marcado pela pousa no 7. Sim, se grata, pouso no 7. Quando o Daniel desce para o nível 503, na proa do VR. Delta Charlie, prossiga. Sim, estou tornando para Salvador agora. Sim, se aposta através do parque de Pitou Sul. Domina 2, na rotatória visual com aeródromo. Sim, chame torre 118, decimal 95, Apolo 62. Domina 2, chama torre 1895. 1-0, range 1-3-0 degrees, 1-2 knots. Papa Juliette, Papa Andrei, 3-3-3. Papa Toninha aqui, Papa Romeu, autorizado Porto Seguro, 500 pés, 0260 no transponder, com litoral sul, na pista 17. Frequência do controle 120, decimal 8. Decimal 8, a frequência do controle, Yankee Papa Romeo. Com 2 a bola, acionamento táxi está na torre, 118 decimal 95, Yankee Papa Romeo. Shock 207, airborne at 08, contact now control 120.8. 120.8 for Shock 207. No 607, acena a indicação. Gol no 697, acena a indicação, chegada bom, que desse mantenha 050. Passaria do 2230, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo para 230, 2309, passaria do 2230.